Panorama Agrícola para 22 de maio de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 22 de maio de 2013, lua crescente, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. Um abraço para você, nosso ouvinte. O ditado de hoje é: de moeda em moeda se faz uma fortuna. Na dica do Panorama Agrícola desta quarta-feira, uma dica para criança comer hortaliça. Na entrevista, retorno à origem em Uruçanga. E no noticiário, agroecologia em debate no Oeste e o impacto das chuvas no cultivo de moluscos em Palhoça. Você liga a 483-665-5359 e nos ajuda a fazer o Panorama Agrícola. Ou envie sugestão pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também outros programas na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Será que criança não gosta de hortaliça? A que mora no sítio com certeza gosta. E que tal oferecer para o seu filho doce de mandioquinha, sanduíche de legumes, pizza de espinafre? É hora das notícias. Hoje, 7 da noite, em Chapecó, acontece a mesa redonda sobre epistemologia e agroecologia. O evento vai debater princípios científicos da agroecologia e terá como palestrante João Carlos Costa Gomes. O coordenador do evento e da mesa redonda é Luiz Augusto Verona, da EPAGRE, tendo como debatedor Sérgio Roberto Martins. Hoje, 7 da noite, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Diniz, em Chapecó, mesa redonda sobre epistemologia e agroecologia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje nós vamos a Uruçanga, que sedia de 23 a 26 de maio, mais uma festa de gastronomia e tradição italiana, Retorno à Origem. Como se pronuncia em italiano isso, Luiz Neves? Ritorno alle origini. Luiz Antônio Neves Marques. Luiz Antônio Neves Marques. É da Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga e organizou um concurso fotográfico, Quinta Jornada Fotográfica, com a participação dos fotógrafos da EPAGRE, a Aires e o Nilson. O que se espera da festa? Como é que foi esse concurso fotográfico? Essas fotos ficam em exposição na cidade de Uruçanga? Sim, nós tivemos um total de 32 participantes, certo? Foram 4 temas: as belezas do Vale do Alvaguete, atividades rurais, religiosidade e nossa gente, certo? Então, 32 participantes com um total de 90 fotografias. Foram expostas no Jardim da Praça Anita Garibaldi, no sábado, dia 11, certo? Para apreciação do público, e onde foi feito o julgamento, né? Onde compareceram, foram 5 júris: a Aires e o Nilson, da EPAGRE, né? Que são da Gerência de Marketing e Comunicação, 2 professores da UNESC e da SATIC na área de... Eles dão aula de arte e fotografia e uma professora de fotografia e arte também que dá aula no município de Morro da Fumaça. Correto. E as fotos vencedoras quais são? Bom, no momento eu ainda não posso divulgar, porque assim, a divulgação das fotos vencedoras e a premiação vai ser feito na abertura da festa. Então a gente não pode divulgar esse resultado antecipadamente, certo? Foram 2 eventos, um a exposição e o julgamento, o outro evento vai ser a divulgação das fotos vencedoras e a premiação, que vai ocorrer no dia 23 de maio, que é no dia da abertura da festa do Retorno alle Origini, na Praça de Itália, no Parque Municipal, a partir das 9 horas da noite. Correto. Dá para fazer uma relação, Luiz Antônio Neves Marques, com relação à fotografia gastronomia e tradição italiana? Você acha que a fotografia, por exemplo, é um componente forte da cultura italiana? Sim, a fotografia retrata a nossa cultura italiana, retrata a nossa gente, as atividades rurais, religiosidade da nossa gente. Então foram temas estratégicos e temas que retratam, que falam da nossa cultura, do nosso dia a dia, do povo de Uruçanga, certo? Então tudo isso diz o que a gente passa, o dia a dia de todos. Agradecemos, né, aos dois, ao Nilson e à Aires, que colaboraram muito para que esse evento acontecesse, foi fundamental, e a todas as pessoas que participaram com fotografias deste evento. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Luiz Antônio Neves Marques, da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga, que organizou esse concurso de fotografia, cujos vencedores serão conhecidos na noite desta quinta-feira em Uruçanga, quando começa a festa de retorno à origem, que vai até domingo. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Lançado na capital, o livro Cadernos do Observatório Geográfico da Grande Florianópolis, do Programa de Geografia da UDESC. Nele há um capítulo escrito pelo pesquisador da EPAGRE SEDAP, João Guzenski, cujo título é A Ocorrência de Inundações na Baixada do Maciambu, Causas e Consequências ao Cultivo de Moluscos no município de Palhoça. O livro é da editora Insular e o trabalho de João Guzenski descreve as cheias de outubro de 2008 em Palhoça, quando quase 2 mil toneladas de moluscos foram perdidas. O que eu faço, Mauro, é uma narrativa de uma situação que ocorreu com relação a uma inundação gradativa na região do Maciambu e que não havia ocorrido antes, né? Então, o que nós procuramos fazer aqui é descrever como se deu o fenômeno na época, né? A ocorrência de chuvas torrenciais com mais de 600 milímetros em muito pouco tempo. E isso causou uma dessalinização da água do mar e, consequentemente, houve uma mortalidade massiva dos moluscos em cultivo nessa região, uma vez que o município de Palhoça, é o maior produtor de moluscos do estado, e o impacto foi muito grande junto aos produtores. Né? E é o que eu trato de falar nesse livro, né? Nesse capítulo que eu escrevi, melhor dizendo, de apresentar o assunto, né? Narrar pela primeira vez o acontecimento na história do cultivo de moluscos dentro do estado de Santa Catarina e fazer algumas projeções sobre possibilidades de que poderia ser feito, né? Para se evitar esse tipo de problema. O que ocorreu, então, foi chuva em excesso, a água doce dessalinizando a água do mar, é isso? Exatamente, né? Esses organismos, eles não suportam viver em água doce, né? Ficou a zero a salinidade ali. Eles podem suportar até a salinidade em torno de 18 partes por mil, mas a zero eles não sobrevivem, né? E quais são as possibilidades preventivas, digamos assim? Então, o que nós escrevemos aqui, fizemos uma comparação que se faz na Holanda, né? Na Holanda também há essa questão, eles trabalham muito com a água, né? E lá o que se faz é justamente procurar meandrar os rios, né? Porque hoje que a tendência, até o que se fazia sempre era tornar o rio sem meandros, tornar como um canal reto, e isso faz com que a velocidade da corrente de água seja muito rápida e um volume muito intenso chegue até as baías e ao mar. O que se procura fazer é meandrar os rios, né? Aumentar a rugosidade também, de maneira a diminuir a velocidade, construir comportas, né? Há várias metodologias em termos de engenharia que pode se fazer para evitar esse problema, além de evitar o desmatamento também das margens, né, dos rios. Você ouviu a entrevista com o pesquisador da IPAGRE SEDAP, João Guzenski. Para obter mais informações sobre o livro e a atividade da maricultura em Palhoça e na região da Grande Florianópolis, você pode fazer contato pelo telefone 48 3665-5063. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.